Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Adocica, meu amor. Fala, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. Açúcar. Meu Deus, isso é o retrato do Jovem Nerd. E meu também. Onde vamos parar, né? Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd. E eu queria saber se ainda usam o termo cu doce. Doce, tá fazendo. Eu nunca mais ouvi falar esse termo. Politicamente incorreto, não pode mais cu doce. Cu não pode ser doce. Pra quem não sabe, cu doce é charme. Quando você faz charme, você finge que não quer uma coisa que você quer. Por que cu doce? Não sei. Vamos debater a etimologia desse termo. Por que virou cu doce? De onde vem o cu doce? Pois é, né? Porque não é a parada que você quer, mas finge que não quer. É, exatamente. Exato. Quer dizer, você finge que não quer o cu doce? Não tô entendendo. Aqui é o Guga Mafra e eu caí de paraquedas nesse Nerdcast. E esse é o momento doce. Boa noite, bípedes. Doce por doce, eu prefiro o doce que não faz mal a diabetes. Ah, coitadinho. Coitada, tamo junto, Fred! Pois, aqui é portuguesa e o momento pra ser doce tem que ser, no mínimo, do tamanho da minha cara. Aqui é a Zagal e eu não tenho momento de doce. Nossa, quanta amargura nesse coração, Jesus. Isso é só ódio, né, cara? É só, eu não sei como. Você não consegue viver assim. Muito bem, né, nós estamos aqui, por incrível que pareça, para falar dos momentos doces da vida, olha aí. Que fofo, né? Ah, Zagal, uma vingança pode ser um momento doce. Pode. É. Não, mas então, falando do sentido literal, né, doce mesmo, né, que, cara, isso é a melhor coisa do mundo. É. Você atochar o rabo de doce. Atochar. Atochar. Tamanho da minha cara. Bonito, bonito esse termo, hein, bonito. Olha, tá lindo isso aí. Atochar. Tá lindo. Cara. Atochar o rabo. Gente, mas é muito bom. Cara. Olha, eu não entendo como o ser humano pode gostar, por exemplo, senhor K, de cerveja, de whisky. Peraí, tem um negócio aqui que eu tô vendo rapidão. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de ganhos da Canelada Zona Nerdcast. Vamos. Azaghal, vamos falar do PicPay, olha, a rede social de pagamento. Ó. Oh. Vocês já estão seguindo a gente lá, @jovenerd, @azaghal, a gente tá tendo uma desavença lá de quanto é que um deve pro outro. Desavença nenhuma, cadê meu drone? Não deu tempo de comprar, cara. Calma, a gente vai pra Comic Con. Olha só, o PicPay é, como eu disse, a rede social de pagamentos, onde você pode cadastrar o seu cartão de crédito e você paga qualquer pessoa no PicPay através desse cartão cadastrado. Ou seja, eu tô devendo uma grana pra Zagal, eu vou no @Zagal mesmo, no usuário dele, mando lá R$1. Eu te mandei R$1, não. O quê? Mandei bem mais que R$1. Eu te mandei R$15. Eu te mandei R$900. Esse é o preço do drone? Não sei, é tudo que eu tinha. Tudo que a galera me mandou do PicPay. Mas então, como é que você tira esse dinheiro do PicPay se você quiser aproveitá-lo? Você, uma vez que ele tá na sua conta do PicPay, você pode também usá-lo pra pagar outra pessoa, etc. E o dinheiro fica rodando dentro do PicPay. Mas se você quiser retirar, lembre-se, é só cadastrar sua conta bancária e ele vem como um depósito bancário. Lembrando, qualquer uso de envio e recebimento de dinheiro pra fins pessoais é totalmente de graça. Ou seja, não tem taxa. Você só vai, entendeu? Você ganhou R$10, quer tirar R$10, você vai receber R$10. Você pagou R$10, também vai pagar só R$10. Não tem uma taxa, a não ser que seja um uso comercial. Então, estimule seus amigos a baixar o PicPay. Também é de graça o aplicativo, óbvio, porque aí vocês podem, entendeu? Tô pagando aquela pizza aqui, você manda direto pro PicPay do cara que te pagou a pizza e você não pagou nada. O valor de pagamento, apesar de ser uma rede social, você podia seguir as pessoas, ele só fica visível para as duas partes participantes, a não ser que você queira que as pessoas vejam aquele pagamento. Mas o normal é que é, toda a transação é privada. Promoção para ouvintes Nerdcast, crie a sua conta e digite o código promocional Jovem Nerd, tudo junto, para ganhar R$10 na sua conta PicPay e você experimentar o aplicativo. Atenção, a promoção é válida apenas para novas contas, regra do PicPay. Então vai lá, baixa agora o aplicativo, tem link aí no post pra você conhecer rapidamente o PicPay, sua rede social de pagamentos. Devolve 1.900. E olha só, Zagal, que surpresa! Hoje tem mais um Nerdcast Extra! Olha só que mês é esse! Que... Exatamente. É um Nerdcast sobre indústrias superpoderosas, Azaghal. O pessoal da GE convidou a gente para falar sobre indústrias superpoderosas e a transformação digital que já tá mudando nosso cotidiano, a nossa maneira de produzir. Conosco tem o Átila, nosso querido Átila e a Marina do Nerdologia, conversando com Loic Ramon, que é especialista em tecnologias digitais da GE, sobre os superpoderes que estão revolucionando a indústria. Os projetos incríveis da GE baseados na análise de dados, soluções inteligentes e algumas tendências que vão acontecer muito em breve. É muito maneiro porque a gente justamente fala sobre uma internet que a gente não está acostumado. A internet que a gente acessa é a internet do consumidor. A gente vai falar sobre internet industrial. É animal pra gente entender que é uma internet muito invisível pra gente, mas como ela está mudando o nosso dia a dia. O papo ficou muito maneiro. Quem quiser saber mais sobre a revolução digital da indústria, é só baixar esse podcast que já tá na sua timeline. Ouve aí, rapaz. Obrigado, seu Gé. Graças ao seu GE, hoje você tem dois, né? Olha isso, seu GE. Graças ao Thomas Edison, rapaz. Agradeça. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 18 minutos e 23 paçoquinhas do amor. A semana passada, a gente não teve aqui nos e-mails, o Léo e o Mal ficaram de graça. E ficaram de gracinha, né? Pode isso. Vou te falar. Cara, não pode ficar resfriado, ainda tô meio fanho. Jovem Nerd trabalhando em Los Angeles. Exato. Os aí, cara tomando você abre a porteira, casa. Deixa o cara à vontade. Esse tipo de pessoa. Vai, chega aqui. Vai, Léo. Eles deixaram a mesa ligada ainda. Tá tudo ligado. Por isso que a conta de luz caiu. É, depois não sabe por que gasta dinheiro. Olha aí. Oi, Malfátio, estamos aqui. Sim, Léo Lopes. Estamos invadindo as dababescas instalações do Nerd Office no cu da madrugada. Sim, sim. Por incrível que pareça, eles não estão aqui gravando nada de madrugada, então vamos aproveitar. Pois é. Nós estamos aqui, pegamos um dia diferente porque nós recebemos uma missão da Nerd Storm, Malfátio, especialíssimo. Exatamente, Elias. É, nós estamos aqui para dizer para você, ouvinte do Nerdcast, que nós temos a liquidação proibida da Nerd Storm, Malfátio. Calma, calma. Senão o vizinho ouve. Exato, aí ele vai dedurar nós. Fala, liquidação proibida. Proibida da Nerd Store. Proibida da Nerd Store, que vai até o dia 23 hoje, lançamento desse programa, ou enquanto os nerds não escutarem e proibirem esta promoção. Por enquanto eles não perceberam nada. Está tudo correndo muito bem. Fala nada, você que tá aí, não divulga no Twitter, no Facebook, nas redes social medias, nos Instagrams, porque os preços dessa promoção são proibidos e estão disponíveis apenas por tempo limitado. Termina nessa sexta-feira, dia 23 de junho. Exatamente. Essa vai ser só a primeira de muitas. Se não mandarem a gente embora, exato, a liquidação que ninguém aprova nada. A gente ninguém dá o desconto aprova. E pronto, acabou. Acabou. O pessoal da Nerd Store pagou bem pra gente chegar aqui agora e fazer exato. Isso. Eu não sei quem aprovou, ninguém sabe. Ninguém sabe quem aprovou. A gente tá, inclusive, aqui no escuro. A gente vai até aproveitar a promoção, porque nós poderíamos comprar esta promoção é de luminárias, Malfátio. Exato. Para você não ficar no escuro como a gente, fazendo as coisas escondidos, exato, mais de 40 modelos de luminárias com super descontos. Tem luminárias Star Wars, Transformers, Marvel e muitas outras. Não, a luminária, se o Azaghal ouvisse isso, ele ia se cagâmbala de raiva. Porque as luminárias, elas estão com até 50% de desconto. Calma, baixo, baixo, calma. 50% de desconto. 50, isso. E não contem pra eles, pelo amor de Deus. Não fala nada. É. Se vocês ouviram isso, você fala, ah, a gente ouviu do, sei lá, um panfleto eu voando na minha cara e ouvi. Não fala. Exatamente. Que a gente falou, pelo amor de Deus. Entra lá no site, né, de store.com.br, tem um banner gigante, o Azaghal fazendo cara de o cá, o Jovem Nerd fazendo cara de como, e a gente aqui dando risada, porque esta promoção é totalmente proibida, e só você encontra lá, é claro, na Nerd Store, que é o que, Malfátio? A maior loja nerd do Brasil. Shhh, agora vambora de fininho. Vai, deixa ligado aqui, eles que paguem a conta depois. Tchau, tchau. Desconto no meu salário. Tchau. Não! Muito bem, quero agradecer aos nerds que doam sangue todas as semanas. Nós temos muitos nerds aqui salvando vidas de verdade. Itala Souza dos Anjos, João Pedro Silva, Gustavo Yukio, Maurílio Bonora Júnior, Vinícius de Oliveira, Flamínio Nunes, Luan Malozzi, Carlos Latz, Marcelo Borsatti e Nelson Sakakibara. Muito bom, obrigado, galera. Mais uma vez, as pessoas anônimas que vocês salvam, que a gente nunca sabe direito quem é, agradecem, porque vocês realmente salvam vidas e fazem a diferença doando sangue. Dois sangue, Net! Também galera do Escapo Solidário, que doa cabelos, o Alan Queiroz Pinho, Felipe Menezes e a Agatha Caldas. Olha aí, muito bom, obrigado, galera, mais uma vez. Arte dos fãs, Gabriel Garcia, fez uma arte aqui do Fake Starter, nosso... ele fez aqui um banner do No Life Box, do Virtual Fit. Todas as campanhas vencedoras. Do Drive Up Comedy. Porra, ficou muito maneiro. Toda campanha no Fake Starter é uma campanha que deu certo. Exato, né? Porque não entrega nada. E nem, não precisa nem ter meta. Temos também o Azaghal, Mr. Golden Tooth, por Igor Tiogo. Muito bom, cara. Valeu, galera. Mande sempre a arte dos fãs. Você pode ver ela diretamente no site ou aí no aplicativo que você está segurando no seu smartphone. Ouvindo esse Nerdcast antes de todo mundo. Olha aí que beleza. Matheus Agege, estudante de biologia, 22 anos, Campinas, São Paulo. Olá, Nerds, esse não é o meu primeiro e-mail. Ouvi o Nerdcast 572, Origem da Vida, e acho que posso acrescentar algumas informações ao assunto. A discussão sobre definição do que a vida realmente é muito complexa, mas ela deve possuir pelo menos as seguintes características. 1. Moléculas com capacidade de multiplicação, a Suátila citou. 2. Hereditariedade, ou seja, deve poder transmitir suas informações a seus descendentes. E 3. Variação / mutação. Já quando o assunto é a primeira forma de vida do planeta Terra, uma hipótese bem conhecida que não foi mencionada no programa em questão foi a hipótese do mundo RNA. Simplificando bastante, uma molécula de RNA é um polímero de nucleótidos. Olha aí, agora lembra das suas aulas de biologia? Não. Geralmente... Minha professora de biologia que mandou chafurdar na lama. Como lembrarei? Não foi de química? Foi de biologia? Biologia, jamais esquecerei. Jamais esquecerá. Geralmente em cadeia simples. Algumas pesquisas apontam que o RNA foi o primeiro tipo de material genético formado, pois conseguiram fazer com que ele fosse produzido a partir de condições abióticas. Esse RNA produzido também possuía uma capacidade de replicar-se. Após algum tempo, uma dessas moléculas podem ter se encontrado com uma microesfera de lipídio e formado um tipo de célula bastante rudimentar, onde as reações poderiam ocorrer em um local limitado, como a experiência de Oparin, que foi mencionada pelo Átila e pelo Birula. Uma vez que ele se replica, passa sua informação a seus descendentes e pode sofrer mutação devido à seleção natural. O RNA pode ser considerado como vida. Espero ter acrescentado. Acrescentou, cara. Acrescentou, a gente não entendeu nada, mas a gente achou maneiro. Luísa Corá, biomédica mestrando em microbiologia médica. 25 anos, do Uberaba, Minas Gerais. Olha aí. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Este não é o meu primeiro e-mail. O episódio 572, A Origem da Vida, abordou um dos temas que mais me fascina por permear os campos da ciência e filosofia. Pois bem, o Jovem Nerd, em dado momento do programa, disse que não é possível criar vida do zero. Ainda, né? O que me lembrou de um estudo de 2010 que não criou vida necessariamente do zero, mas que chegou muito perto disso. Olha aí. Craig Venter é um bioquímico magnata. Caraca, que beleza. Parece um início de história em quadrinho, né? Que já criou diversos institutos e hoje é um dos pesquisadores de mais relevância nos avanços dos estudos de genoma e organismos artificiais. Ele e sua equipe de pesquisadores do J. Craig Venter Institute publicaram um artigo na Science. Science? Scottish. Revelando a criação da chamada primeira célula bacteriana sintética autorreplicável. Opa, esse nome tem uma cara de vida, não tem? Ou de vilão. Primeira célula bacteriana sintética autorreplicável? Caraca! Como o DNA é composto por apenas 4 bases nitrogenadas, A, T, C, G, é possível desenharmos um código genético no computador apenas com esses caracteres. Logo, a equipe montou meticulosamente esse código, até então em sílico, com todos os genes que seriam necessários para a replicação, metabolismo e sobrevivência dessa célula, além de um gene que faria a bactéria produzir um pigmento azul. Sempre essa história do pigmento azul, né? Resumidamente, essas bases nitrogenadas foram quimicamente sintetizadas, okay, sem o uso de peças naturais, e a molécula de DNA resultante foi transplantada a uma célula recipiente, que em termos simples, estava vazia, sem conteúdo genético. Certo. Após o transplante, a bactéria foi semeada e foi observado o crescimento de colônias azuis. Caraca, que assustador, maluco. Que assustador. Eu não entendi nada. Os caras criaram uma célula sintética e ela se reproduziu, cara. Os caras programaram o DNA da célula. Puta que pariu. E ela ressalta que as colônias azuis é o que indicava que aquele organismo desenhado artificialmente em um computador agora era vida. Parece, pelo que a gente falou no Nerdcast, com isso que a gente tá muito próximo mesmo, cara. Caraca! Ela continua, Jovem Nerd. Uma das partes mais curiosas dessa história pra mim é que na programação do código genético, os cientistas inseriram várias marcas d'água, como eles mesmos denominaram. Das bases A, T, C e G foram criadas combinações que geraram uma linguagem correspondente ao alfabeto inglês. E baseado nisso, eles inseriram um trecho extra ao genoma da bactéria nova, que contém o nome de todos os 46 autores do estudo. Nossa! E 3 citações filosóficas. Caraca! As frases contidas são... Eu não entendi nada. As frases contidas são... Viver, errar, cair, triunfar, recriar vida da vida. Do escritor irlandês James Joyce. Além dessa tem Veja as coisas não como elas são, mas como elas podem ser. Da bibliografia de J. Robert Oppenheimer, o inventor da bomba atômica. E, por fim, o que não posso construir, eu não entendo. Essa é a minha frase, da Zagal. Zagal. Também proferida pelo físico norte-americano Richard Feynman. Caraca, que maneiro. É claro que devido à complexidade desse experimento, os pesquisadores levaram 15 anos para obter sucesso. Parabéns, conseguiram ser financiados por 15 anos. O cara é milionário, biólogo milionário. Ah, o cara é milionário, é verdade. Mas essa pesquisa é considerada por muitos o primeiro grande avanço científico do milênio. E mais do que isso, carrega implicações filosóficas e levanta questionamentos éticos. Eu fiquei completamente inspirada por essa linha de pesquisa e espero que vocês também tenham achado interessante. Eu não entendi nada. É muito interessante. Você entendeu o resultado? Não. Caralho, cara, que maneiro. É isso aí, rapaz. Volta pros imóveis. Nos seus tempos áureos de faculdade. Eu acho que pra achar um momento doce do Fred tem que ir lá pra infância. Aquele menino Fred, aquele inocente, pequeno, cabeludo. Pequeno índio samurai. Não, cara, eu tive momentos doces já na idade adulta. Foram poucos, é verdade, mas tive. Fale mais sobre contar, isso. Dá pra contar numa mão e sobra um dedo. Você ganhou... Contar numa mão do 3D. E vai sobrar dedo ainda. Não, por exemplo, você ganhou algum dinheiro em Las Vegas? Ganhou! Ganhou, isso é momento doce. Então, então pode se lambuzar. Não, o momento doce em Las Vegas foi a Priscila ganhando dinheiro. Então, ganhou 800 Ah, putz, grila! No caça-níquel lá. Lamba os beiços! Foi, foi. Porra, isso é um momento foda. Conte. Esses 800 dólares, na nossa mão, parecia que eram 8 mil. Infelizmente, quando veio o cartão, isso ficou bem claro, né? É porque isso é um problema. Você ganha o dinheiro, aí você fala assim, ah, ganhei 800, vou poder gastar, vou gastar com isso. É isso aí. Ah, agora com aqueles 800, 800, aqueles 800 realmente virou 8 mil. Fácil. É, meu Deus. Foda. Vamos falar de coisa boa. Não vamos falar de cartão de crédito, não. Não, por exemplo, momento doce. Momento doce foi quando eu comecei a namorar com a Priscila. Esse é um momento doce da minha vida. Que fofo. Que docinho. Mas não foi? É um fofo. Fred é um fofo. Eu sou um fofo. Hoje eu não vou dormir no sofá. Ó, que bom. Hoje tem, Fred. Fred, quando a gente vai na churrascaria e a gente vai lá com o Dave, com o Alexandre, com o Eduardo, é sempre, com a Priscila também, é sempre um momento doce. Aquele profiteroles do final. Nossa. É profiteroles, boa, maravilhoso. Nossa. É um momento doce. Encontrar os amigos é um momento doce. É um momento doce. Olha, hoje em dia tá tão difícil ter amigo que eu vou te falar, viu? Ai, caraca, cada tu tá dia... falando isso pro Fred e pro... Não, o Fred é um dos poucos amigos que eu tenho. Porra, né, Fred? Ah, bom, né? Porra, depois dessa, tomara que você esteja com a cueca apertada, caralho. É, você tá muito triste. Cada dia diminui o número de amigos. Cada dia uma decepção. Mas olha só, diminuir o número de amigos de acordo com a idade chama-se bom senso. Eu também acho, concordo. É verdade. Tem muita gente que não se encaixa mais na minha vida. Olha aí, mas olha lá. Ah, é, mas, gente, é pra ser doce, né? Vai armar a amargura. Não, então... Mas a vida só é doce porque existe a amargura. Não, mas tem uma coisa que eu acho muito doce. Exatamente. É, porque se você não tivesse momentos merda o tempo inteiro, o momento bom ia ser só o momento. Ô, gente. Exato. Não, mas tem uma coisa que é muito doce, que é quando você é bem tratado num, sei lá... Paparicado. Num, paparicado numa classe executiva. Quando você tem dinheiro. Ou quando você tem dinheiro, ou quando você tá num... Quando você tem dinheiro. Não vê, não. Eu só viajei uma vez de executiva, tá? E sabe, não interessa essa pessoa tá sendo falsa com você, se ela tá nem aí pra você, sabe? Ela seu tá merda. Sendo falsa. Eu tô ela tendo tá, que cobrir. Tá tudo bem pelo seu dinheiro. Eu tô então, tá fazendo juízo ao que tu pagou. É a máxima honestidade. Não, mas não é. Exato. A pessoa pode, tá, entendeu? Tá cagando pra você, mas então, ela exemplo, tá fingindo. Quando você entra numa loja e a pessoa não sabe se você tem dinheiro, vai comprar ou não, ela tá sendo falsa. Que se ela soubesse que você não tem dinheiro, ela te trataria mal. Ela nem te atenderia. Exato. Não, mas peraí, você tá num. Quando você tá no avião, na executiva, por exemplo, você já pagou. Então ela ali tá tratando bem e ela tá sendo sincera. Você pagou, vou te tratar bem. Cara, isso é tão doce. Ela sabe que você tem dinheiro, ela não tem dúvida. Então... Ela sabe que você pode ter usado os pontos também, mas... É, o que alguma empresa pagou pra você estar ali. Mas a mulher me cobriu com o edredom, isso é tão doce. Isso é tão doce. A exclusividade é doce. E é muito doce. É, a exclusividade é doce, falou tudo. Deu, aí, né? Aí depois... Você vai num lugar que ninguém pode ir, quando você consegue alguma coisa que ninguém tem, é verdade. Não seja hipócrita, é verdade. Todo mundo é assim. Quando você tem todo coisa mundo que quer se sentir tem. Especial, quer se sentir diferente e único. É mas verdade. Mas hoje essa cueca tá apertada. Tá, tá muito tal. Agora só, presta atenção. Precisamos de álcool nesse escritório. Quando eu for a Curitiba, eu já falei, eu vou resolver este problema. Mas isso tem um motivo. É porque hoje eu marquei 500 exames. Ih, pronto. Ah, mas aí realmente é pro cara ficar exames, puto, eu entendo. Inclusive, eu exame entendo. De fezes. Olha, por um segundo, sharing too much. Sharing too much. O David falou que esse é o fim da humanidade. Eu vou fakear o exame. Vou levar a fezes do cachorro. Por um segundo eu pensei que você fosse falar, inclusive exame de próstata. Aí realmente eu desligava essa porra e ia dormir. O que tem que fazer, né? Não tem. Como não? Depois dos 40. Eu fui no médico e eu perguntei com todas as palavras: e a próstata, como é que tá ali? Relaxa. Isso é o momento doce, né? Esse é o momento doce. Olha aí o momento doce. Esse foi o momento doce, realmente. Quando o médico falou, e a próstata? Eu perguntei, exame de próstata? Não, você fez. Você fez uma ultrassonografia. Eu fiz exame de próstata. Fiz uma ultrassonografia. Do rabo? Então, quando o cara falou pra eu fazer uma ultrassonografia, eu falei, como vai ser isso? Mas, pasme, não, é na cintura, na barriga. Ah, é na cintura. Ele liga lá o ultrassom no máximo. E vê até o golfinho. E vê até o cu doce. E vê o cu doce. E aí ele vê a próstata. Ué, e aí então isso não resolve o problema? Não precisa mais de problema. Não, ele junta isso com outras... Ele viu, ainda não precisa. Coisas de exame de sangue, ultrassom, e fala, por enquanto tá tudo certo. Mas a partir precisa. De quanto que é a próstata? A partir do que o médico manda. E pra mim o médico não mandou. Acho que era 45, subiu pra 50. A gente tá empurrando isso aí pra frente. Então isso foi, esse só junta a médica masculina fazendo isso. Essa barra subindo é ótima. Isso é um cu doce, né não? É. No fundo, velho. Todo mundo já conheceu um dedinho. Completamente maluco. Completamente. Não vai ter condições. Completamente maluco. Tá todo mundo fazendo cu doce. Eu duvido que tenha um cu doce aqui. Gente, não é possível. Eu tenho fé na tecnologia. Todo dia eu rezo para o Deus da tecnologia pedindo. Porra, não tô pedindo muito. Eu só quero ligar pro médico e falar: oi, tudo bem? E aí, doutor, vamos lá? Aí eu ligo a câmera do celular, boto aqui, apoio aqui no quadril, entre o quadril e o fêmur, e faço, e tiro a foto, faço plex! Aí ele recebe lá e fala: tua próstata tá ótima, até o ano que vem. Mas é assim, Fred, eu fui num ultrassom, deitei, o cara jogou uma geleca, e aí ele passa a geleca na sua barriga ali, aí passa pelo fígado, e ui, aqui tá ruim. Aí depois vai pela zona da griana, chega no onde é a próstata, sei lá, no ângulo da próstata, liga o máximo sonar do golfinho. Uh-huh. E aí ele fala, ok. O fígado do Azaghal aparece o Borghetti lá dentro, gritando. Uma merda! Uma merda! Gente. O meu também. Ai, gente, eu adoro ver o Borghetti falando uma merda, xingando. Tudo... Isso é um momento doce. Isso é um momento doce. Porque... É verdade. É tão bom ver. Que pena naquele jogo. Putaria! Deixou o legado doce dele. Ele deixou. A merda! Você não ter que fazer um exame que você não quer é um momento doce. Então, é você teve um momento doce, você encontrou o Borghetti no banco. Não foi doce. Foi o Alexandre, não fui eu. Foi? Eu vi ele no banco, na fila do banco. E aí, você devia ter dito, essa fila está uma merda! Você não falou com o Borghetti, isso seria um momento falei doce. Falei porque, se você parar pra pensar, ele é um reaça do caralho, né? Era, né? Ah, na época ninguém não existia nesse termo, reaça. Junto com esse momento ser tratado bem, também vem o momento emergente, né? Que você que é português falou. O momento emergente é um momento doce. Quando a pessoa sobe de padrão. Sobe de padrão. Quando faz aquela obra prometida, esperada há tantos anos. Quando para de comer foi super doce a obra mesmo. A obra foi um inferno pra você valorizar um momento doce. Um momento doce que quando você entrar e viver ali. Quando a gente morava num apartamento que andou aos pedaços. Passaram-se alguns anos, juntamos uma graninha e reformamos. Depois da reforma é um momento muito doce. Quando você, por exemplo... É um momento muito doce. Eu ficava assim, eu não acredito que eu tô morando aqui. Tá vendo? O lustre. Eu gostava tanto do lustre que eu ficava acendendo, devagarinho com o dimmer, sabe? Momento doce. Aquilo era um momento doce. Aí nossa, o dimmer que derreteu, bonito. É verdade. O dimmer derreteu. Aí o dimmer derreteu. Eu fiquei, gente, olha que lindo. Quando a pessoa para de comer a 100 e vai comer filé mignon, entendeu? Isso é um momento doce da vida da pessoa. É, um momento. Entendeu? A pessoa... Principalmente quando é fruto de muito trabalho. Então, exatamente. Exato, o cara trabalhou, você. Ralou, se esforçou. Ralamos e agora olha aqui, ó. Minha casa tem rodapé. Pois é. Quando é fruto do trabalho, é muito bom. Mas se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia ficar triste. É, pois é. Mas aí a vitória na Mega Sena já é o momento doce. Pois é, gente, ganhar coisas é um momento doce, né? Tipo assim. Depende. Ah, eu adoro, gente, você ganhar, sei lá. Dependendo do que você ganha, sim. Qualquer coisa. É bom. Quando eu não é. Qualquer coisa, olha, não. Olha aqui, quando eu não quero ganhar, eu ganho. É impressionante. Eu falo assim, ai, tomara que eu não seja sorteado pra esta merda. Aí eu ganho. É, você ganha um balde de pipoca, do Cine Plus, sei lá. Estação. Estação Botafogo. Ah, mas são momentos doces você ganhar uma coisa. Qualquer coisa que não seja. Não é. Você sabe quando também não é doce ganhar coisas? Amigo secreto. É verdade. Amigo secreto é fadada da merda. Ah, mas é legal a diversão. Não. Você ganha um momento doce. Não, eu gosto do amigo ladrão. Amigo ladrão. E quando você rouba o que você quer, é um momento doce. É um momento doce. Não, é mais maneiro mesmo. É legal. Às vezes você entende que é isso? Você tem uma nota de R$50 na mão. Isso. Aí você pega esses R$50 e troca por qualquer coisa. Isso. E aí você cria uma situação onde o objetivo é não se fuder e não perder R$50. Mas o momento é doce, é brincadeira. E pegar esses R$50 e... Não é, então, é horrível. Então, R$50 é o ingresso pra brincadeira. Porque ninguém vai gostar do que ganhar. Mas peraí, peraí. Vamos fazer uma avaliação rápida aqui. Eu estou gastando R$50 para entrar numa suruba na qual eu estou entrando com a bunda. É isso. Não, mas aí tem a brincadeira, você pode roubar. Você tem essa predileção. Não, olha só, a gente brincou aqui no final do ano desse negócio de ladrão, que a pessoa, cada um pega um presente e aí vai rodando todo mundo e cada um vai roubando o presente de um e o presente só pode ser roubado duas vezes. E aí trava. Sei. Certo? Aham. Uhum. A tia Delírio tava com um presente que ela queria muito. Tia, aí quer dizer, o prazer então aí... não foi... É, o prazer dele foi destruir. Pois aí é. Eu roubei o presente da tia Delírio. Isso foi muito doce, foi muito divertido. Olha só que horror, gente. Isso é Natal, gente. Isso é Natal. Foi muito divertido. Momentos doces do Natal. Você destruiu. Uma vez eu tava na escola, tava na terceira série na escola. Tinha 9 anos de idade. E aí teve um amigo secreto da sala de aula e tal. E todo mundo ganhou brinquedo. Menos eu. Eu ganhei uma caixa de bombons Lacta. Caraca, isso é muito escroto. Não. Você deu bem. Esse deu bem. Não. O que é? O que eu ia falar assim, o que até nem foi tão terrível. Não, porque tipo, mas assim, não era que todo mundo ganhou brinquedo. E aí eu ganhei uma caixa de bombons. E aí, quando acabou a cerimônia, a professora falou assim, beleza, agora vocês podem ir lá pra fora brincar com o que você ganhou. Aí um menino passou por mim e falou assim, e ele vai brincar com chocolate? É! E aí todo mundo ficou me zoando e eu fiquei lá com a minha caixinha. Mas e aí, você ficou bullying? Você podia bullying? Brincar de engargar seu amiguinho com chocolate. Mas aí, o que aconteceu? Você ficou lá... Você ficou triste? Nada, foi todo mundo brincar e eu fiquei lá no canto segurando minha caixinha de bombom. Ele ficou triste enquanto eu comeu o primeiro bombom, o segundo bombom. No terceiro bombom eu já tava achando legal estar ali dentro da sala. Eu tenho um momento que é muito doce. Quando o jovem nerd não ronca de noite. Ah, isso é doce demais. Puta! Isso é doce demais. Porque tem noites que ele não ronca, mas são raras. Cara, eu não sei que noite foi essa. A noite que você tomou mas uma é noite tão doce! O som do silêncio é tão doce. O som do silêncio, eu conheço, é ótimo. Doce. Vamos falar a verdade. É doce quando ele viaja ao trabalho. Nossa! Não, essa é a noite que ele não ronca. Vamos ser sinceros. Olha, eu vou falar uma parada aqui pra vocês. Quando a gente viajou pra Vegas... Que nós ficamos 14 dias, 17 dias, não lembro, no mesmo quarto. Nossa. Eu admito que eu dormia à base de remédio para dormir e tampão de ouvido. Porque isso é um monstro roncador. É um monstro, caralho. É uma britadeira. Não, são vários sons diferentes, variados. Nossa, cara, pesadelo! É um pesadelo. Uma vez a do Box dormiu no mesmo quarto de hotel que eles, que a senhora Jovem Nerd, que o Jovem Nerd. Cara, ela no dia seguinte veio chorando. Pelo amor de Deus! Não. Eu durmo no chão, mas eu prefiro ficar no seu quarto. Mas é engraçado, né? Que a pessoa que ronca não acorda com o próprio ronco. Aí eu filmei ele roncando e dei play. E aí ele acordou, que ele ouviu o ronco. Não, o ser humano ele tem um cancelador de ruído, então. Não, uma vez eu gravei o Azaghal roncando, aí quando eu botei de manhã pra ele escutar, ele falou, é você fazendo. Tá vendo? Ele falou que era eu fingindo que era aquele roncando. Ai, mas a portuguesa fala como se não roncar. Ah, se eu ronco, eu não sei, meu filho, eu tô dormindo. Seu ronco nem me lembro. Seu ronco nem me lembro. Ah, eu ronco, mas eu acordo com o meu ronco. Acordo assustado pra caralho, mas acordo com o meu ronco. Tem momentos doces que eu gosto. Quando não dão a minha idade. Quando me dão menos idade. Ah, isso é um momento doce. Isso é doce demais. Ou a pessoa tá sendo só educada, né? Porque eu faço isso direto. Ah, você tem quanto? 19? Não, tem 40. Nossa! Ai, que Aí a pessoa fica minha melhor amiga na hora. Ah, não, não, gente. Eu quero acreditar que é verdade. Tem gente que pergunta, quantos anos você acha que eu tenho? Não, eu não pergunto isso. Eu acho que não, se não, deve fazer não essa pergunta. Eu falo a minha idade. Aliás, não pense na minha idade. Eu sempre erro pra mais. Ah, que escroto. Você quer agredir a pessoa? Não, porque eu não sei calcular a idade. Eu então sei, você, ó. Idade pra mim é criança, mesmo. Jovem e velho. É assim que eu calculo a idade. Caraca, pulou. Você que idade? Velho. Velho? Ranzinza. Há muitos anos, inclusive. Então, mas quando a pessoa pergunta se adivinha minha idade, ela tá correndo um risco do cara. Tá correndo um risco. Eu não faço isso. Você nunca deve tentar acertar. Você tem que jogar pra baixo de uma forma sarcástica. Olha lá, cara. O Guga. Quantos anos você acha que o Guga tem? Eu dou 30 e poucos pro Guga. 35. Não, é 38. O Guga pra mim é só velho. O Guga tá fit. O Guga agora tá gatinho. O Guga tá rejuvenesceu. Tá com 20 e poucos. Caramba. Se a gente continuar nessa rasgação de seda com o Guga, daqui a pouco vão ter que tirar a carteira de motorista dele. Fala, olha, só tem 15 anos. Agora, quantos anos vocês dão pro Fred? Fred. Carecaço. Careca. Não, o Guga tá ficando careca também. Você barrigudo. E o Fred. Você barba Fred. Branca. Você e o Fred. Linguajar antiquado. Você e o Fred, eu dou uns 40. É. 40. 40. 40 tá ótimo, tem 42. Um autoconhecimento de pornos chanchados. É, pois é. Então, 40 eu tô chutando baixo pra vocês. Eu não lembro que eu falei que eu estou... Caralho, 40 eu estou chutando baixo para vocês. Só faltou complementar, porque na verdade eu diria que é uns 56. Gente, a careca dá uma envelhecida. A careca dá uma envelhecida. A careca virou aquela incógnita. A gente foi no Centro de Tecnologia da Microsoft agora, em São Paulo, e quando você entra tem uma tela que filma você se vê no monitor, né? E tem um sisteminha cognitivo que foca na tua cara e ele tenta adivinhar a tua idade. Não! E aí, não, legal. Ele agride ali. Caraca, te deu quantos anos? Milhão! Ele tá agredindo ali. Ah, não, 50? Não quero ele ir. Vai mudando, de acordo com as expressões, ele vai mudando de opinião. Se você é uma pessoa feliz, é mais nova. É. Se zuda, é mais velho. Ele vai lá pros 47. O Zagal deu 100. Caraca! Aí começa a puxar assim. Você puxa a cara, ele dá uma rejuvenescida. Ai, que escroto. Eu não quero passar por essa humilhação, não. Porque se a máquina errar pra cima, cara, eu vou ficar muito puta. Eu já errou uma idade dessa, não foi? Que você mandou uma vez? Já errei 10 anos pra mais. 10 anos pra mais? Pra mais? É. Eu já errei achando que era pai e era um esposo, sei lá. É, não. Ah, seu pai não, meu marido. Papai e vovô. Acontece. Papai e vovô. E não, pior quando você fala seu avô não, meu marido. Não. Nada é contra, hoje em dia tudo é tudo. Não, pode. É. Hoje em dia pode tudo. Não, nada contra, gente. Mas parece golpe do baú, parece. Não, gente, é. Para. Eu errei porque ela era, inclusive, ela era uma atriz da Globo, eu não vou dizer quem. Cara, não, você vai dizer. Não, não vou dizer. Era mesmo. Era Yara Arjão. E aí ela falou, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, a idade da minha mãe. Ela, não, eu sou 10 anos mais nova. Mas a mulher saiu dali. Ela ficou com uma cara abalada quando eu falei. Dali ela já tá mandando mensagem pro Pitanguinha. Pois é. Pitanga, mas era uma, inclusive, urgente, uma atriz. Agora. Mas eu falei sincera, né? Eu achei que tinha idade da minha mãe. Mas foi quem? Pra ter esse padrão assim, eu imagino que tenha sido a Bujana Guigueira. Não foi ela, não? Quê? Quem é Bujana Guigueira? Quem é Pão de Chanchada? Bujana Guigueira! Aquela que é autoconfiante. Não pode. A Bujana Guigueira é aquela auto que tem muita confiança, né? Gente. Que se acha o máximo. Ela tem uma confiança que quase tem que ser avaliada por uma junta psicológica. Ela tem confiança. Ela sempre fala, porque eu sou uma ótima atriz, né? Eu sou uma excelente Nossa, atriz. Então já ela sei. Ela falava isso? Ótima, não, essa não. Não, a que eu falei não é essa. Ah, não é a mesma que a... Não, o que seria muito engraçado... Seria fantástico, né? Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, eu diria uns 70. Não, eu tenho só 68. Ah, tá. Desculpa. Ah, desculpa, que depois de 50, minha senhora, é tudo igual. Ai, que horror. Não, depois de uma determinada idade, você só vai encurvando, cara. Só vai encolhendo, né? Vai só, né? Toda aquela encolhida. Dá aquela encolhida, exatamente. Você não tem mais o que estragar, a pele já foi pro caralho, a vista já tá uma merda. Aí você começa a conversar sobre remedinho. Tô tomando um remedinho agora pra hipertensão. Aí alguém da mesa fala, é um roxinho? Como? É isso. Olha só, ouvintes, aceitem. Envelhecer é uma merda. A sua avó não era a rainha do It? What? Sim, tudo com It. Rainha do quê? It? As doenças com It. Sabia cistite, com it. Colite, apendicite, mastite, conjuntivite. Conjuntivite, apendicite. Tudo, tudo. Tudo com It, ela conhecia. O Tite. E o que que tem isso aí, bebê? O que tem isso aí? Com doce. Era um papo de velho. Esse Nerdcast, de novo, fez uma curva pro lado errado. É porque a gente tá velho, cara. É papo de velho. Começa a falar de doença. Isso é uma loucura do caralho juntar a gente pra falar de momentos de doce. As não vai funcionar. Mais erradas. É uma porrada de deviante, uma porrada de doente. Cada um tem uma maluquice diferente, dizendo que o Alexandre tem as piores, certamente. E a gente tá tentando falar nosso momento. Momentos doces escrotizam sempre alguém, entendeu? Meu momento foi doce. Meu momento foi doce bom. É a derrota do terceiro, né? Não, mas peraí. Uma vez na Nova Zelândia, a gente tava lá, todo mundo, o Guga também tava. Aí o Guga falou assim, Jovem Nerd, quando eu era mais jovem com a minha esposa, a gente se jogava no chão e era uma parada maneira que a gente fazia. A gente era, tipo, mega profissional em se jogar no chão, fake. Então me filma aí que eu vou me jogar no chão foda ali. Aí o Guga foi correndo, que nem um teletubbie no gramado. Tem uma certa altura, né? O menino alto, né? Jogou no chão, cara, como um... mongol gigante. Um saco, como se estivesse caindo um saco de batata no chão. A gente tem isso filmado na média toda. Lá do E aí, cara, a André e o Dave, que são dois sacanas profissionais, ficaram a viagem... E esse foi o momento doce da Zagalo na viagem. Por causa desse pulo de mongol gigante dele. O Guga ficou bolado, cara. O Guga falou que tava sofrendo muito bullying. Eles ficaram a viagem inteira me sacaneando por várias coisas. Não foi só por isso. Mas é que ali deu um start. Ah, é. Você abriu a porta ali, cara. Ali olhou e falou, tá bom, não tem seriedade. Foda-se, agora eu vou fundo aí. E eu falando pro Guga, Guga, relaxa, cara. Os Davis são sacanas. Eles se zoam. Um ou outro, rindo da cara do outro, eles vão zoar todo mundo. Aí o Guga ficou mais tranquilo. Guga, ele chegou uma hora que ele realmente estava bolado. Mas eu vou te falar que esse foi um momento doce, porque eu tava realmente bolado, cara. E você me falar isso deu uma amenizada. Não, a esposa do Guga uma vez virou e falou assim, coitadinho do Almôndega, do que eu e o David sacaneando o Almôndega, sei lá. Aí... O Dave falou, então, na verdade eram 5 filhos, só sobrou os mais fortes. Ele falou, não se preocupa não, eram 5 filhos, só sobrou do boxe e o Almôndega que eles aguentaram, o rojão. E meu filho, não sobra ninguém, não sobra filho, não sobra... Fez merda sacaneado. Não precisa fazer nada. Você sacaneado, a verdade é. Ou seja, momentos doces a partir da derrota de terceiro. É, mas assim, horror, olha, gente, eles são pessoas mais fortes, eu tenho certeza. Não sofreram bullying. Foi em casa. Só em casa. Melhor em casa do que na rua. Nessa viagem da Nova Zelândia, até depois eu e o Dave e a André, a gente passou a se dar bem, porque era só a gente que tinha de adulto ali, porque o Alexandre e a Agatha, quando dava 6 da tarde, eles iam pro quarto dormir. Eles iam pedir serviço de quarto e dormir. Tanto que eles já ganharam o apelido de vovô e vovó o homem. Peraí, gente, mas tava nevando, tava frio. O que ia ficar fazendo 10 horas da noite na rua, gelada, em Queenstown? Até porque, Agatha, você tem que dormir antes que o Alexandre, senão você não dorme. Isso é uma verdade. Mas eu também tenho. Então, mas tem o Azaghal, uma pessoa amarga, mas tem alguém que consegue dar momentos doces pra ele. Que é a Piccola. É verdade, é verdade. Nossa, ele se derrete. É mesmo. Não, mas se derrete. A Piccola faz festival camiseta molhada com o Azaghal. Faz. O Didinho, ela chega com um chuveirinho. Chuveirinho do banheiro. Banheiro fala, e fala. Como é que ela fala? Didinho? Ah, sei lá, ela vira e fala assim, Didinho, vamos brincar, aí o Didinho, vamos, aí ele entra no banheiro, minha filha. E aí ela joga mangueirada nele. É mangueirada na cara. A camisa cola. Ah, não. Parece o Gugu. Não, Gugu ela fala assim, que ela gosta de uma banha. Lembra que o Gugu tinha esse quadro, que ele festival, camisa tá molhada. Que ele jogava mangueirada na camisa pra aparecer os peitinhos. Como eu queria estar em Curitiba agora pra ver a cara dele. Puta. Ô, Fred, eu tenho isso filmado. Eu também tenho muitas coisas filmadas. tudo que o Gugu tinha. Uma, ê, aí vai. E é justamente isso. Ela quer. A Pico, ela vai lá pra casa, ela quer tomar banho de banheira. E aí ela pega o chuveirinho pra lavar a banheira, que eu ensinei a ela. Tem que lavar a banheira antes de ligar a banheira. Só que ela lava a banheira, lava o teto, lava o dindo. Lava já o momento dos dois. E ela é sacana também, né? Ela é. Aí ela agora, ela brinca com o Didinho de maquiagem, maquia o dindo inteiro, batom até na nuca. Mas não é maquiagem. Maquiagem coração valente. É, coração valente. Que eu lanço. Maquia a testa inteira. Aquela foto que você publicou com a cara toda vermelha, falando, podemos ter perdido o controle. Cara, como eu ria vendo aquela foto. Aquilo foi bom. Ai, é muito. Aquilo tava muito bom. A cara tranquila, assim, todo cheio de batom. Podemos ter perdido o controle. Foi muito lencinho umedecido ali aqui. É, esses momentos. Porra. Esses momentos com criança, cara. Ele só fica bolado quando a Piccola vira e fala assim, a mamãe tem mamicas. Eu falei, tem, a mamãe tem mamicas. A Didim tem mamicas. Eu falei, a Didim tem. O Didinho tem mamicas. Ele fica putaço. Não, o Didim não tem não. Ah, oh, momento doce da portuguesa. Eu falei, tem. Vai pra casa. Vai ver. Pico Figueira, feliz vai pra casa. Com a desgraça dos outros. Esse é o momento doce. Ah, quando alguém tá mais gordo que você, é o momento doido. Caralho, quando alguém tá mais gordo que você. Ai, gente, que horror! Vocês são muito maus! Tô tão gordo. É o momento doido. Olha esse filho da puta, olha o tamanho. Agora sim o mundo vai ver. Não, gente, emagrecer também é momento doce. Aí, não é. O processo não, é maior. Não. Quando você coloca uma roupa que não cabia, é até chora de emoção, vai não. Ai, gente, é lindo demais, é muito doce esse momento. Só que aí, cara, é tipo doce free, né? Isso aqui é a merda. É uma balança, você fica linda, maravilhosa e sem alegria de viver. É uma merda. Não teve uma mulher na Globo, uma atriz da Globo, que falou ou você é bonita ou é gorda. Ou você é... Não, ela falou um negócio desse de comida. Ou você é bonita ou você é feliz, negócio assim. Porque estavam falando com ela de dieta, ela falou, não, ou você é magra ou você... Não, acho que era isso. Ou você é magra ou você é feliz. Aí a mulher falou assim, pô, mas você é magérrima. E ela continuou olhando pra repórter. Ai, que horror! Aquela cara de... Hello, darkness, my friend. Que horror! Só faltou tocar isso. Que é magro que não... Que é magro. Que é magro que é ruim. Quando a pessoa não tem paladar, é fácil ser magro. Essa é a parada. O Marco Gomes não sente cheiro nenhum. Fácil ser magro. Nada apetece ele. Ele não sente cheiro? Não. Quase nada. O quê? Que isso? É. Ué, mas ele sente gosto. Porra, ele nem sente. Mas o cheiro faz parte do processo. Então ele deve limpar a titica do cachorro sempre, né? Porque não, ele teve um problema com o Ramos. Que se o Azaghal tivesse resistência a cheiro, ele ia limpar o cocô do cachorro todo dia. É um momento doce aí, limpar cocô de cachorro. Ah, isso não é nada doce. É, gente. O cachorro é uma doçura. Na hora que você tem que limpar a caca do cachorro. Ah, tu tem tudo. Você tem, fala, por que eu inventei ter dois cachorros? Toda vez eu falo. Aí o cachorro faz gracinha, então. Aí que faz gracinha, ai que lindo, melhor cachorro do mundo. Aí você tem que limpar a merda. Ah, pra quê? Pra que tinha que pegar mais um? Pra quê? Que caga que nem um cavalo. Tá igual. Tá igual a Pícola agora. Quando ela faz cocô, ela fica. Cheira o meu cocô. Aí eu fico... Essa cara fala pra mim, papai, cheira rápido. Aí ela fica, mais rápido, mais rápido. Aí ele fica cheirando ali, ai que fedora, mais rápido. Cara, a Pícola... Esse é o momento, ela é muito sacana. A Pícola é muito das minhas, cara. Ela é muito tipo sacana. Ela é tipo a minha Xerox. Porque ela é sacana que nem a Didi. Ela vira a mãe, acorda de manhã, quer ir ao banheiro fazer xixi, como todo ser humano que acorda com a bexiga explodindo. E ela fala assim, deita, deita, porque ela quer mamar. Deita, deita. Não, e quando o Jovem Nerd vai brincar com ela, às vezes ela tá sem saco, ela fala, papai, vai trabalhar. Esse é um momento doce mesmo, porque é fácil ser padrinho, tio. Agora eu tô vendo esse momento maravilhoso. Ah, esse é um momento muito doce. Ser tia é muito. Quer brincar, gente, com chuveirinho no banheiro? Brinca. Deixa molhar brinca. O teto. Por quê? Passar o batom na minha cabeça inteira? Pode passar. Colar adesivo na casa toda? A minha casa tá toda adesivada. Bring it on. Tudo na altura dela. Eles agora vão ser... Ah, eu libero geral. Porque eu já tive que educar dois, já tô de saco cheio. Agora quem tem que educar que se vire. Eles agora estão se vingando de mim. Meu negócio ali é criar problemas. O momento doce deles é se vingar de mim, serem permissivos. A mãe fica... os pais com aqueles carrascos do nosso lado, sabe? É muito bom. É muito. Tá que dormir, não. Deixa mais um pouco. No outro dia, a Pícola queria sair. Só um balde de pipoca. O quê? Ainda não come chocolate? Come. Na casa do Didinho, come. Esse é o momento doce deles, é. É me escrotizar. Como assim não come chocolate? É jantar. Toma aqui um pedacinho. Você nem vai sentir fome depois. É isso aí. Ah, você gosta de sorvete? É isso aí. A Didinho comprou três sabores. Você já experimentou o Häagen-Dazs? Nunca experimentou o Häagen-Dazs. De leite, que é o melhor de todos. Por um acaso, eu tenho alguma coisa aqui no bolso. Ó, um Häagen-Dazs de meio litro. É. Isso é um momento doce. Eles estão se desligando, mas é, agora é tudo... Quando tem que, sei lá, trocar frase. Quando é hora do cheira meu cocô. É, mas esse é o auge do momento doce. Diverte, brinca, opa, tem que trocar a fralda, tá na hora de botar não, pra dormir. Não, e quando chega a hora de dormir, que ela não quer dormir. Tem, a mamãe vai me achar aqui, ela corre lá pra casa e fala, a mamãe vai me achar aqui. Eu falei, ó, acho que ela vai. Alguma hora ela vai achar. Aí quando a senhora Jovem Nerd chega, ela tenta se esconder, sabe? E aí é aquele momento doce de que vai com a sua mãe carrasca. É a sua mãe que está carrasca. É, tá vendo? É o bad cop. Você não precisa gritar aqui na casa da Dindinha. Você vai voltar amanhã. Grite no seu quarto. Leva a senhora Jovem Nerd. Pois é. Não, gente, mas a criança é tão momento doce full time que ela faz a gente se desapegar das coisas. Aquela coisa que você nunca deixou ninguém tocar, aí chega a criança e te olha com aquela carinha e fala, Didim, posso pegar? Olha que doce. Eu dou tudo, deixa eu pegar tudo. A do box fala, você é muito coração mole. Você deixa ela fazer o que ela quiser. Eu falei, eu já eduquei você e teu irmão, minha filha. Como se eles tivessem sido, nossa, restritivos. Realmente, coitado. É, que eu fui mega carrasco. Né? eu fui permissiva. O Dave e a Andrea são ótimos tios. Tanto que um momento doce da minha vida foi quando a gente foi pra Disney a primeira vez. É verdade, olha aí. Que eu nem queria ter ido e tal. Porque o Guga não tinha alma, ela nasceu... A gente Guga, nasceu, você não queria a gente Disney. Trollou o Guga, deixou ele com ódio e depois ele ficou feliz. Verdade. Não queria ir. E eu fui com eles e assim... Não é só isso. Ele não queria ir e ele passou esse sentimento sem alma dele pro filho. Aí eu chego pro Eric e pergunto, um dia antes de a gente ir pra Disney. Eric, amanhã nós vamos à Disney. Aí eu falei, caraca, você tá animado, ele? Eu não, eu odeio. Eu falei, hã? Guga! Caralho, eu odeio que? A eu Disney. Odeio, isso é coisa de bebê, sei lá. É tipo... Aí eu, não. A Disney é outra parada. É outra parada. Ele, não, eu não gosto, acho um saco. Achou? E a gente tava no outlet, num calor do cão. Ali o Guga ali era uma merda inacreditável. Eu falei, você sabe que é muito melhor que tá aqui no outlet, né? Você sabe. Guga! Do boxe e do Almond e o Azaghal, a gente ficou tão assim horrorizado. A gente falou, cara, amanhã tem que ser o momento mágico da vida do Eric. Porque essa criança tá sem alma. Caraca, Guga, o que aconteceu? Foi uma missão. Mas aí ele chegou e ficou deslumbrado. A gente chegou, jogou o Guga na montanha-russa, quem não gosta. Ah, o Guga. Ele ficou putaço. Tem a melhor foto do Guga. A melhor. É o meu contato no celular, inclusive, essa foto. Cara de puro pavor. É, de quem acha que vai morrer. Daquelas fotos que tiram, né, na hora. É, não tem pessoa que você reproduziu uma cara de medo verdadeira. Tá. Você vê o medo no olhar. Olha aí. Aquela foto do Guga foi um momento doce na vida da Zaga. Caraca, um momento doce com o pavor dos outros. Até hoje. Eu me arrependo de não ter comprado a foto. Porque elas custam, sei lá, $50. Um absurdo. É uma fortuna. Mas eu fotografei a tela, né? Ah, não. Eu quero ver depois. Mas é muito bom, cara. Mas aí vocês jogaram ele na montanha-russa? Não, depois a gente levou todo mundo pra todos os brinquedos. Ficamos lá na Disney o dia inteiro. A coluna do Guga foi pro caralho. O Guga, no final, tava se arrastando. Foi maratona. A gente saiu do hotel 6 da manhã pra ir pra Disney. Nossa. Pegando lá com o parque abrindo. Ah, mas tem que ser pra primeira vez. E a gente ficou até o último minuto. Então foi uma puta maratona. E aí, no final, quando tava tendo os fogos, tava tudo bonito, todo mundo emocionado e coisa assim, eu não me aguentava mais ficar em pé. E aí, quando eu olho pra trás, eu vejo essa cena. Essa é a cena mais doce desse programa. Eu olho pra trás e vejo essa cena, que é o Dave e a Andrea fazendo uma cadeirinha pra segurar o Eric, pra ele conseguir ver os fogos. Que doce! Fizemos cadeirinha, ele já era uma criança grande de, sei lá, 11 anos. Ele tinha 9 anos. E ele era grande, igual o Guga, 1,70m. Não, ah, legal! A gente fez... Ah, porque ele... Pô, momento ápice, a criança fica com aquela muralha de gente. Ah, é verdade. E ele já era grande demais pra gente botar na carcunda. Aí a gente fez cadeirinha. E ele... E aí foi super sweet. Foi super sweet. Foi um momento muito doce. E, mas aí ele saiu aí, de lá o quê? Nasceu, aí nasceu a alminha do Guga. É. Naquele momento. Nesse momento, nasceu a alma do Guga, fez aquele brilhinho assim. Olha, Guga. O Mickey conseguiu. E o Eric foi e comprou um boneco do Mickey. Caraca. É, ele acabou naquele dia, virou pro Guga e pra mãe dele e falou assim: eu quero um boneco do Mickey antes de sair do parque. Olha! E saiu abraçado com o Mickey, foi lindo. Duas almas criadas e salvas. Ou seja, eu posso estragar muita gente aí. Tô com bom crédito. Meu Deus. Momento doce é você ver o karma instantâneo das pessoas. Cara, quando você olha e fala, isso não tem como dar certo, a pessoa tá fazendo troço que tá errado, e ela se fode, caralho. É de ajoelhar, olhar pra cima e falar obrigado. Ai, que horror, gente! Dari, gente do céu. Mas peraí que tem que salvar ele ali, ele tá se debatendo no chão. Calma, primeiro tenho que agradecer, depois a gente salva. Ai, meu Deus. O Azaghal fala que pra cada boa ação tem sempre uma punição. Gente, não, que eu... Não tem. Não ouçam isso, crianças. Nenhuma boa ação fica sem perdão. Exatamente. Não, gente, eu faço várias boas ações, mas às vezes eu me fodo bonito também. É, exatamente. Mas a gente vai, se pode, vai. Você a gente vai... faz pra ajudar a pessoa e se pode bonito. Você vai, conserta o problema no Windows da pessoa uma vez... É o que Se fodeu, vai fazer isso pelo resto daquela da vida. Daquela tua tia, né? Aquela tia velha. Esse momento é realmente doce. Minha sogra e o Almôndega usam o mesmo sistema operacional. Ah, porque aí transferiu pra ele. Peraí. Eles usam Android e eu uso iPhone. Eu não. Aí você não tem como resolver. Ah, exatamente. Ah, como é que. Não faço ideia. O André tem um celular igual ao seu. Momento. É muito bom, cara. Doce do egoísmo. É ah, que má vontade. É sempre assim. Não. Eu não posso fazer nada. Eu não conheço esse sistema operacional. O Azaghal, ele tem paciência zero. Se eu mexer nisso aí, eu vou piorar a situação. É, exato. Mas o Azaghal tem tolerância zero, cara, pra ensinar qualquer coisa. Tem, odeio ensinar as pessoas. Gente, eu adoro ensinar. Odeio. Por mim, morre todo mundo me ignorando. Se depender de mim... Que momento doce. Odeio, cara. Pra mim, morre todo mundo na ignorância. Azaghal, momento doce. Uma vez a gente fez um workshop. Todo mundo deu workshop já, né? Workshop de edição de vídeo, de áudio. Todo mundo dá workshop, é, né? É, tu ensinou, tu foi pra pessoa. A gente fez uma vez. Comprei um paletó com proteção no cotovelo, aquela coisa. Que isso? Ao mestre com carinho. Fui lá dar aula. Achei uma merda. Inacreditável. As pessoas que tiveram aula devem ter achado outra merda foda. Eu não vi a hora de acabar. Eu nunca mais fiz nada nesse sentido de workshop. Eu dar aula. Eu falar assim, você tem que fazer assim. Eu acho uma merda. Eu acho assim, cara, por que você não sabe fazer isso? Por que você não sabe? Não, tudo que eu pergunto pro Azaghal, Azaghal me ensina aqui um negócio. Aí ele começa a fazer. Eu falei, não, você não tá me ensinando. É o Jovem Nerd assim também. Você tá fazendo, caceta. Eu não tô aprendendo. Você tem que me mostrar. Não, mas assim, sabe que o Jovem Nerd também assim. Eu não consigo explicar a distância, não sei que eu tenho igual. Então se eu tiver pra ir na NASA e a nave tá no espaço, como eu faço pra aterrissar a nave? Não sei, você morreu, é isso. Eu não sei fazer a distância, imaginar o painel da nave e falar, aperte o botão eject, sei lá. Não, mas eu odeio isso, essa falta de paciência. Isso não é uma doce, um momento amargo. Porque fica uma falta de paciência. Você... Aí ele bota aquele ar superior de que ele sabe alguma coisa. Olha o Jovem Nerd. Não, o Azaghal é igual. Tá. Você não sabe isso. Isso é muito fácil, não sei o quê. Sabe, ele adora esse pedestal. Mas que... Porque você não consegue fazer backup das fotos do celular. Pois é, então. Eu falei pra você me ensinar. Você não ensinou? Aí eu fico ensinei, dependendo. Eu ensinei. Você tem... não ensinou. Então eu vou filmar. Eu vou filmar com o seu celular. Eu ensinei. Você anotou tudo no caderninho. Mas faltou... Popular. Faltaram etapas que você explicou muito rápido. A portuguesa tem uma parada que é maluca. Ela bate foto e ela quer ver a foto depois. Ué, claro. Mas aí ela, eu não quero. Ela bate a foto, ela sai da câmera e ela entra no álbum. Ué. Mentira. Eu aperto boa, ali boa. Pra ver. Não, gente. É que só dá pra ver uma foto ali. Não dá pra ver todas. É porque você só vê as que você tirou na sequência. Desde que você entrou na câmera. Entendeu? Mas eu realmente odeio ensinar qualquer um qualquer gente, coisa. Eu gosto de ensinar, eu gente. Eu teria sido uma boa professora. Você teria mesmo. Tem uma paciência de Jó. Eu talvez fosse um bom professor, porque meus professores todos eram uma merda no colégio. Não, eu gente, eu dava aula pra minhas bonecas. Eu dava aula pra elas no quadro negro. Eu gostava de ensinar. Não, a senhora Jovem Nerd ensinava as coisas pra Mônica e pra do boxe, que eu não tinha paciência também, não. Eu não tenho paciência. Porque ensinar é legal, ensinar é um momento doce, porque você está fazendo com que uma pessoa entenda uma coisa. Eu concordo. Entendeu? Olha só. Não, entendeu? Você não concorda, não. Mas você não ensina ninguém. Ela não entende, ela não consegue. Ser professora, entendeu? Você, caraca, o cara quer ensinar e quer que a pessoa pesque em um segundo. E ela não conseguiu captar. Aí, quando porque eu estava anotando, faltaram etapas ali. Você falou muito rápido. Eu vou filmar a explicação. Vídeo aula. Ela, mais uma vez, fez uma coisa. Virou DR. Momento doces. Virou DR. Momento doces. Eles ficam amargos muito. O momento doce fica amargo. A gente tá falando de velho. Não, tá que nem uma vez eu fui na nutricionista, aí eu virei e falei assim, olha, o meu maior problema pra fazer dieta é que eu sinto muita falta de doce. Eu sou açucólatra. Aí ela, não tem problema não. Eu vou manipular um chocolatinho que vai tirar toda a sua vontade de comer doce. Uau. É, ela mandou manipular. Não tem problema não. Eu vou te dar um pedaço de merda que vai selar a sua língua e você não vai sentir mais vontade de comer doce. Só pode ser isso. Era um chocolate feito... Não, gente, chocolate feito na drogaria de manipulação. Nossa, é tipo assim, como é que na farmácia de manipulação eles fazem uma merda de chocolate? Aquilo não era só remédio? Aí eu fui lá na farmácia de manipulação. Você colocou chocolate na língua, acabou. Falei, olha, minha médica mandou fazer esse chocolate aqui. Eu não sei se vocês fazem chocolate, né? Porque que é uma farmácia. Aí a mulher, a gente faz. Aí fui buscar no dia seguinte. Caraca, faz você odiar doce na hora. Por quê, mas? Porque você fala assim, eu nunca mais quero comer um doce merda que nem esse. É um método laranja mecânica, entendeu? De causar repulsa. Olha, mas nem se mergulhasse no leite condensado salvava aquela merda daquele chocolate. Mas olha só, o método laranja mecânica não é causar repulsa pelo excesso? Fred, a gente tá no recesso há muito tempo aqui, não vai ter resumo. Se não teve repulsa até hoje, amigo. Tá tendo repulsa até hoje. Não vai ter mais. A gente já realmente... De excesso... Já passou ali. Só se pingar óleo no olho, maluco. Tem um momento doce, assim, ó. Quando você tá de dieta, aquela merda que você não pode comer nada, e aí você fura a dieta. Ah, isso é muito bom. Chutar o nosso. Isso é bom demais. O prazer é em dobro. Caraca, é muito bom. É um verdadeiro orgasmo. Vai entrando aquela, né, aquele doce na veia. É bom pra caralho. É uma merda. Fora de contexto. Não, furar a dieta é muito bom. Aí alguém fala no fundo, é um verdadeiro orgasmo. Aí a outra fala, vai entrando aquele negócio assim. Vai fazendo carinho por dentro. Nossa, gente, não. Então, eu tenho uma parada que eu não sei se todo mundo tem, hein? Quando eu como doce... Ah, você já falou isso. Me dá, eu já falei, né, isso aqui. Me dá um arrepio na cabeça. Alguém tem isso? Eu vejo isso, parabéns. Isso é uma parada, uma sensação que nem todos têm. É, eu não sei. Um arrepio, como se fosse um cafuné. Eu sinto uma alegria geral. É uma alegria, uma emoção. Aí depois, 10 minutos depois, eu me acho a pessoa mais merda do mundo. Eu me acho uma merda, nunca vou conseguir. Eu só me arrependo de comer quando eu acho que vou morrer. É a única situação. Só. O resto, eu nunca me arrependo. Nunca é errado. aquela refeição que você acaba de comer, deita na cama de barriga pra cima, suando, né? Com dificuldade de respirar e azia automática. Azia automática é foda, né? É foda. Porque a azia automática você acha que vai infartar. É, né? É. Azia automática é quando você pensa assim, não, tá bom, posso ter exagerado. Caralho, mas... comi tanto que vou infartar. Será possível isso? Aí começa a tossir já de antecedência pra evitar o infarto. Já, né? Vai pro táxi tossindo, né? Porque, pô, vai ter que levantar, vai ter que andar até o táxi, numa já dela vai... não existe, então já vai tossindo. Gente, e é pra manter o abatido. Exatamente. Aí não, mas chega, você tudo dói, né, cara? Tá pesado, tá difícil andar. Quando deita na cama que fala, Jesus, agora vai. Vou me encontrar amanhã nessa cama de cueca com a barriga é mais uns dois palmos e meio pra frente. Aí você olha pra baixo, você não consegue ver o pé. Aí você tem certeza, caralho, eu comi demais. Não consegue ver o pé. E aí você tem que escolher, vou morrer de cueca? É uma, né? Vou me vestir, vou morrer vestido, né? Deixa a porta da casa aberta pra facilitar. Como é que vão me tirar daqui? Vão me botar num pano, me enrolar num pano e gente, puxar? É complicado tirar uma pessoa gorda. Então, mas como é que pode, né? A gente pode ir assim, numa churrascaria, se encher o rabo de carne, mas sempre cabe um docinho no final. Isso que eu não entendo, cara. Não, como? Eu não tenho esse. Eu consigo comer só carne. Não, eu entro nos lugares. Mas você pode estar afrontada de sal, mas cabe um doce. É você, como, qual é a explicação? Tem um Tetris lá dentro. Você tem um Tetris. Tem que fazer um Tetris. Mas eu sou do time do gaveta, eu prefiro salgado de sobremesa. Porra, salgado de sobremesa? Salgado de sobremesa. Ah, é. Falou o cara que é tocha o cu de biscoito amassado no toddy. É. Mas isso não é sobremesa, é ceia. É ceia. É ceia. Que chega cheio de sorvetinho dentro do bolso, de sorvetinho de meio quilo, como diz o seu cara. Mas sorvete não é a refeição, sorvete é pra entretenimento. Isso não é doce não, não é doce não. É, que enche o cu de profiteroles. Profiteroles só da majórica. Não é sobremesa, é entretenimento. É entretenimento. Mais uma aí pro livro, tá? Quer dizer, então, que o gaveta é daqueles que quando acaba de comer na churrascaria, ele pede uma maminha de sobremesa. Não, você não sabe a história do gaveta? É maravilhosa. Jantar na casa de alguém, um amigo, eu acho, lasanha. Ele comeu um pedaçaço de lasanha, todo mundo comeu, acabou. Vocês querem sobremesa, gente? Aí, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí o gaveta, eu quero lasanha. Caraca! Que maluco! É claro que a mulher dele faz doce gostoso na casa dele e deixa pra comer em casa o doce. Ah, esperto. A mulher da gaveta faz os melhores doces do mundo, fica postando. No Facebook, isso é cruel pra fica caralho. Fica postando no Facebook, eu fico, caraca, que desgraça! Como é que eu vou fazer dinheiro? Olhando pra aquela... Sabe? Já viram aqui? Esses doces estão ficando meio malucos agora? Ah, eu gosto. Quanto mais Paris, loucura. Pra aquele restaurante loucura, Paris 6. Vem, Paris 6. Sei lá, pudim com picolé enfiado. É, muita... Cara, isso já é... Isso e vômito de ganache. Que isso é muito interessante. É asqueroso aquilo, cara. Não, o copo do milkshake tem biscoito em volta pra você comendo o copo. Com um pedaço de bolo em cima, exatamente. Pra seu acidente. Isso não existe. Isso já é sacanagem. Teve um restaurante diferente que a gente foi uma vez que eu pedi uma torta de maçã desconstruída. Você não lembra? Ah, é. Ela era toda realmente desconstruída lá. É como se tivesse todos os ingredientes ali. Mas isso não é nojento. Isso não é nojento. Bizarro. Nojento, exato. É você tomar um copo de milkshake com um pedaço de bolo em cima com um picolé, pá, enfiado dentro, pá, nunca viu? É, isso já passa pro bizarro, eu também não gosto disso, não. Um tablito enfiado num sorvete. Isso é indecente já. É, já virou putaria. Aí já é Monster Live. Já né? É, não, aí já é modo aí Monster. Live. Também não gosto disso, não. Eu gosto da simplicidade, pudinzinho, da pudim. Pudim de leite. Pô, é melhor. Tem um restaurante que eu não vou fazer propaganda, porque já caiu uma pau na minha cabeça lá dentro, não levei uma paulada. Mas que o pudim deles é foda. Então, essa que eu vou te falar. O meu pudim é melhor que o dele. É verdade. O da portuguesa é melhor. Mas olha só. Só que o Azaghal não elogia o meu. A portuguesa faz um pudim. Do restaurante que caiu o pau na cabeça dele é melhor que o meu pudim. Teve uma vez que a gente foi Fortaleza, no evento. É o mesmo restaurante. Ah, esse? É o mesmo restaurante, mesma... É, mesma rede. É a mesma rede. Então, lá dizia que era o melhor pudim de leite do mundo. É bem bom mesmo. E aí o Azaghal falou, vou testar essa porra. E aí... Que eu só gosto de pudim furado, essa é verdade. Pois é. O Azaghal gosta do pudim que deu errado. Sabe? Aquele que deu errado, que furou todo, que... Pudim tiro. Ficou duro. Pudim que é airado, né? É, não. Aquilo é uma merda. Aquilo não é pudim. Eu também. É, eu gosto do pudim compacto. Aquele compacto, obrigado, não. Aquele... É um flan, né? Não, pudim tem que ser cremoso. Cremoso. Que você sinta o gosto do suíço. Não, pudim tem que ser meio sólido. Ele tem que ser mais pro sólido do que o cremoso, gente. Que isso? Não, eu gosto daquele que derrete. Ele tem densidade. Ele tem densidade. Ele tem densidade. Você corta ele com a faca. Você corta ele com a faca. Mas ele é cremoso. Ele é todo furado, que não é queijo suíço. Um flan. Eu tenho dificuldade com comida que não é nem doce, não é nem sólida. Tipo sushi. Eu gosto de sushi. Porque tem o arroz, tem uma densidade. Sashimi, peixe puro, ele é meio... Mas que cara fresca. Você não come sashimi? Não sou tão fã. Não sou tão fã. Porque ele não é sólido, eu não tenho como mastigar, mas ele também não é líquido. Depende do restaurante. Porque se o peixe é bom, é puta, é muito bom. É, eu gosto. Mas eu gosto de mastigar também. Eu gosto de mastigar. Essas comidas, mousse. Ah, qual é a sobremesa? Mousse. Enfia essa merda no cu. Ah, mousse é gostoso. Não. Mousse. Esfrega na minha cara. Mas é pra isso que serve só. Pra esfregar na cara. Eu adoro. Esfrega na minha cara, nossa. Porra, me lambuça. Eu fico muito puto. Me dá um negócio que eu possa mastigar. Meu corpo tem que entender que eu estou comendo. Eu quero beber a sobremesa. Vou te dar então uma rapadura. Chupa cana. Não quero perder meus dentes. Eu gosto de torrão, que é tipo uma rapadura, então. É, vou te dar, como é que é o nome daquilo? Uma mariola. Tudo é perfeito. Mariola eu tô precisando mesmo. Eu acreditei mesmo. Doce é viagem, né, cara? Se a gente for lembrar as viagens todas que a gente fez aí... Momento doce é ser aceito pela imigração do país que você está visitando. Isso é doce. Verdade. Isso foi o momento doce, Guga. Pode falar. Quando desce aquele carimbo... Ai. Pá! É. E a gente tem que fazer a nossa cara mais doce, né? Ah, é, claro. Tem que ser todo amigão, né? Hi, I'm so sweet. Good morning. Ô, Guga, tu teve um momento doce recentemente... Quando eu recebo assim, no meu WhatsApp, estou mudando de telefone, ignore o telefone antigo e agora só me chame no WhatsApp por isso aqui. E aí era o telefone americano do Google. Olha! É uma banana pro Brasil, esse é o momento doce, né não? Isso deve ser um momento doce pra caralho mesmo, né? Chegar na Receita Federal e falar, olha só, eu queria deixar esses papéis aqui, eu tô abrindo mão da minha cidadania, tá? Gente, que horror! Caralho, isso deve ser muito bom, meu irmão. Da cidadania. Você nem abre, mano. Mas o senhor até aqui, seu CPF, não tenho mais não, eu não tenho mais nada. Eu não reconheço a cidadania brasileira. Gente, meu Deus. Tá bom? Eu não reconheço. Não fale mais comigo em português. Vai embora. Isso deve ser bom pra caralho. Eu tive um momento doce quando eu conheci o Sly. Caraca, eu queria. Eu achei falar que quando eu conheci o português. Me conheceu. Caraca. Você vai ter que um momento doce isso quando assinar o divórcio agora. Cadê? Quem é advogado aqui? Ele falou isso. Ai, olhando pra cara. Advogado. Você já se formou, seu cara? Olha, existe dúvida se eu hei de me formar, mas vamos ver. Era um ídolo. Conhecer foi foda, cara. Uh-huh. Um momento doce. Isso não é pra ele. E aquela foto com a Natalie Dorn também. É, aquele momento. Isso foi okay, aquele foi sorriso. Aquele sorrisinho, eu nunca vi na minha vida. Ah, você também com as Scarlett Johansson é momento doce. Porra, tirou até a aliança. Tá vendo? Olha aí que absurdo. Não lavou mais a mão. É. Senhora Jovem Nerd, a senhora não sabe dessa história, mas perceba que tem uma mão que ele tá escondendo sempre que possível, que ele não pega mais as coisas com essa mão, que ele não lava mais louça, enfim, perceba, tá? Ficou todo. Quanto àquele sorrisinho da Natalie Dormer, eu sou obrigado a admitir que tinha muitos e muitos anos que eu não via um sorriso daquele no Azaghal. Eu nunca vi. Nunca vi um sorriso daquele. Nem no casamento. Ainda levo na cara. O momento mais doce da minha vida foi quando eu conheci. Aí, meu olho virou um ele falou isso. Ah, meu ele coração falou foi quando eu conheci o Sly. Meu olho explodiu. Em seguida. Explodiu em petróleo. Sangue. Eu falei que foi o momento mais doce da minha vida. Eu chorei petróleo, sei lá. Nem sangue. E ele falou isso olhando pra portuguesa. Foi engraçado. É, olhou pra mim. Eu achei que ia ser a primeira declaração da minha vida. Que escroto. Primeira declaração da minha vida. Momento doce de cu é rola. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha verdade, o momento do Cidico errou. É, voltamos pra final. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.